Fecheiro 2. Steven Saylor, As Sete Maravilhas do Mundo, um romance do mundo antigo. Tradução de Pedro Carvalho e Rita Guerra. Com o vento favorável, Apolónio e o seu discípulo Damis chegaram a Rhodes. Ao aproximarem-se do colosso, Damis exclamou: Mestre, haverá algo mais grandioso do que isto? Ao que Apolónio respondeu: Sim, um homem que ama a sabedoria num espírito são e inocente. Excerto de A Vida de Apolónio de Tiana, 5.2.21, de Filóstrato. Mapa de O Mundo das Sete Maravilhas no tempo de Gordiano, cerca de 90 antes de Cristo. As Sete Maravilhas ordenadas por data aproximada de construção. Grande Pirâmide, Egito, 2550 antes de Cristo. Jardins suspensos e muralhas da Babilónia, 600 antes de Cristo. Estátua de Zeus, Olímpia, 432 antes de Cristo. Templo de Ártemis, Éfeso, reconstruído por várias vezes. A primeira construção data de cerca de 750 antes de Cristo. A última, após um incêndio, em 356 a.C. Mausoléu Halicarnasso, 350 a.C. Colosso de Rodes, 290 a.C. Farol de Alexandria, Ilha de Faros, 280 a.C. Capítulo 1. Prelúdio em Roma. O morto que não estava morto. Agora que estás morto, Antípatro, o que planeias fazer? O meu pai riu da sua própria piada. Sabia muito bem o que Antípatro planeava fazer, mas não conseguia resistir a um bom jogo de palavras. Os enigmas eram a paixão do meu pai e resolvê-los era a sua profissão. Chamava-se a si próprio o descobridor, porque os homens o contratavam para descobrir a verdade. Sem surpresa, o velho Antípatro respondeu com um poema inventado no momento. Sim, porque é de Antípatro de Sidon que estou a falar, um dos mais aclamados poetas do mundo, famoso não só pela elegância dos seus versos, como também pela forma quase mágica com que produzia de improviso, como se lesse os versos no éter. O seu poema, claro, era em grego. Morri no meu aniversário, devo então Roma deixar. Agora, no aniversário do teu filho, será tempo de a casa abandonar? A questão de Antípatro, tal como a do meu pai, fora meramente retórica. Há vários dias que o velho poeta e eu levávamos a cabo os preparativos para partirmos juntos de Roma naquele dia. O velho sorriu-me. Parece-me injusto, meu rapaz, que o teu aniversário seja ensombrado pelo meu funeral. Resisti ao desejo de o corrigir. Ainda que ele mantivesse o hábito de se dirigir a mim como um rapaz, eu era, na verdade, um homem. E já o era há exatamente um ano, desde que envergara a toga viril, por altura da celebração do meu 17º aniversário. Haverá melhor maneira de celebrar o meu aniversário, mestre, do que partir para uma viagem com que muitas pessoas podem apenas sonhar? Bem dito. Antípatro apertou-me o ombro. Nem todos os jovens rapazes têm a possibilidade de ver com os próprios olhos os maiores monumentos alguma vez construídos pela humanidade, ainda para mais na companhia do maior poeta de sempre. Antípatro nunca fora modesto. Agora que estava morto, Suponho que não tivesse qualquer razão para o ser. E não são todos os homens que têm o privilégio de contemplar a estela do seu próprio funeral, disse o meu pai, apontando com um gesto da sua mão para o objeto a que se referia. Encontrávamo-nos, os três, no jardim da casa do meu pai, no Monte Esquilino. O céu estava limpo e o ar quente, pois estávamos no mês de Márcios. À nossa frente, entregue apenas uns momentos antes, vinda diretamente da oficina do escultor, encontrava-se uma adivinha gravada em mármore. Tratava-se de uma estela funerária para um homem que não estava morto. A placa retangular fora esculpida com elegância, pintada com cores vivas, e tinha apenas cerca de 30 centímetros de altura. Iria ser colocada mais tarde sobre o sepulcro destinado às cinzas do homem morto. Mas por ora estava pousada sobre a caixa dentro da qual fora entregue. Antípatro assentiu pensativo. E nem todos os homens têm a oportunidade de conceber o seu próprio monumento, como eu. Não pensas que é demasiado irreverente? Pois não, descobridor? Quer dizer, não quero que olhem para esta estela e percebam que é falsa. Se alguém desconfiar que fingi a minha própria morte, para de te preocupar, velho amigo. Está tudo a correr como planeámos. Há 5 dias, registei a tua morte no templo de Libitina, graças às ricas matronas que enviam um escravo para verificar várias vezes por dia as listas. A notícia da tua morte espalhou-se por Roma numa questão de horas. Todos presumiram que o teu velho amigo e patrono, Quinto Lutácio Catulo, tomaria conta dos teus restos mortais e se encarregaria dos preparativos fúnebres. Houve alguma incredulidade quando se soube que um humilde cidadão como eu tinha sido nomeado executor no teu testamento e que os teus restos mortais deveriam ser exibidos no vestíbulo da minha casa. Mas assim foi. Convoquei os cangalheiros para lavarem e perfumarem o corpo, comprei flores, rebentos de cipreste, incenso e uma padiola muito elegante. O teu testamento garantiu fundos suficientes para as despesas necessárias. E depois coloquei o teu cadáver em câmara ardente no vestíbulo. E que afluência tivemos! Todos os poetas e metade dos políticos de Roma foram prestar a sua última homenagem. Antípatro exibiu um sorriso sarcástico. A minha morte permitiu-te travar conhecimento com a fina flor de Roma, descobridor. Precisamente os que estão constantemente a ser arrastados para os tribunais, acusados de se matarem uns aos outros. Atrevo-me a dizer que isto pode revelar-se uma sorte inesperada. Conheceres tantos potenciais novos clientes. O meu pai abanou a cabeça. Parece que todos vieram dar uma espreitadela. Exceto Catulo. Achas que está chateado por o seu nome não constar como executor? O mais certo é estar a adiar, esperando pelo dia de hoje para prestar a sua última homenagem, de modo a que a sua visita seja tão vistosa quanto possível. O Catulo pode ter a alma de um poeta, mas tem os instintos de um político. Antípatro calou-se quando ouvimos alguém bater à porta. Outro visitante, vou desaparecer de imediato. Antípatro correu para a porta escondida, que dava acesso a uma câmara estreita, adjacente ao vestíbulo, onde uma fenda minúscula na parede servia de olho mágico e lhe permitia observar tudo o que do outro lado se passava. Um instante depois, o porteiro do meu pai, o único escravo que ele tinha na altura, apareceu no jardim. Tenho um visitante, senhor, arquejou Damon. A enchente constante de visitantes estava a deixar rouco o pobre velhote. Damon P. espigarreou e viu concentrar-se, determinado em acertar no nome. Linto Quintácio Catulo, antigo cônsul da República, veio prestar a sua última homenagem ao defunto. Quinto Lutácio Catulo, penso que seja isto que querias dizer, disse o meu pai em tom complacente. Vem, filho, vamos cumprimentar o cônsul. O homem no vestíbulo tinha talvez cerca de 60 anos de idade. Tal como o meu pai e eu, envergava uma toga negra. Contudo, a sua estava adornada com uma faixa púrpura que assinalava o seu estatuto de senador. 10 anos antes, Catulo servira como cônsul e comandante de legiões. Fora o seu exército que aniquilara os címbros na batalha da planície de Raudine. No entanto, Catulo era também um homem de cultura e saber e dizia-se que tinha uma natureza sensível. Encontrava-se muito direito, à frente do esquife, com os braços cruzados sobre o peito. O meu pai apresentou-nos, mas Catulo nem pareceu dar conta. A sua distinta presença honra a minha casa, cônsul, embora lamente a tristeza da ocasião. Veio sozinho? Catulo ergueu uma sobrancelha. Claro que não. Deixei o meu séquito lá fora, para que eu possa passar um momento sozinho com o meu velho amigo, cara a cara, por assim dizer. Infelizmente, a sua cara está tapada. Catulo fez um gesto na direção da máscara de cera que cobria o rosto do cadáver. É verdade que os seus traços ficaram desfigurados com a queda? Temo que sim, disse meu pai. Os cangalheiros fizeram o que puderam para o tornar apresentável. Mas os resultados da queda foram de tal ordem que achei preferível esconder os ferimentos. Por norma, a máscara de morte é feita diretamente a partir da impressão do rosto em repouso. Neste caso, contudo, contratei um escultor para a criar. A máscara será utilizada no cortejo fúnebre, como é costume, mas até lá coloquei-a sobre o rosto. Creio que o escultor realizou um excelente trabalho, não acha? Parece-se realmente com o antípatro, deitado, de olhos fechados, como se estivesse a dormir. No entanto, se desejar olhar para a sua cara... Catulo assentiu com a cabeça em concordância. Sou um militar descobridor. Já vi as coisas mais terríveis que podem ser feitas à carne humana. Mostra-me. O meu pai aproximou-se do esquife e levantou a máscara fúnebre. O guincho abrupto e afeminado do sóbrio cônsul, abafado pela mão levada à boca, foi tão incongruente que quase ri em voz alta. Atrás da parede ouviu-se um ruído, como um pedaço de estuca cair, e imaginei Antípatro a tremer de alegria. Catulo olhou para a parede. O meu pai encolheu os ombros e pareceu envergonhado, como se se desculpasse pela presença de ratos. Como pôde uma simples queda resultar num tão terrível desfiguramento? Catulo manteve o seu punho contra a boca. Parecia algo verde. Foi uma grande queda, explicou meu pai, do andar superior de um apartamento na Subura, um edifício com 5 pisos. O Antípatro aterrou de cabeça. Tal como eu disse, os cangalheiros fizeram o que puderam. Sim, compreendo. Volta a colocar a máscara, por favor. Com certeza, cônsul. Não pela primeira vez. Pensei acerca da verdadeira identidade do cadáver que jazia no esquife. O meu pai recusara-se a revelar-me, seguindo o hábito antigo de guardar para si todo e qualquer aspecto do seu trabalho que considerasse desnecessário eu conhecer. Quando atingi os 17 anos de idade, pensei que ele poderia achar adequado partilhar comigo todos os seus segredos. Mas aconteceu exatamente o contrário. E ao longo do último ano, tornara-se ainda mais reservado do que nunca. Eu sabia que algo muito perigoso se estava a preparar em Roma, para que Antípatro simulasse a própria morte e o meu pai o assistisse num esquema tão louco. Mas quanto aos detalhes, fui mantido na ignorância. O corpo do velho no esquife era, ao que parece, muito semelhante ao de Antípatro, pois nenhum dos visitantes expressou a mais pequena dúvida. Claro que as únicas partes do corpo visíveis eram os longos cabelos brancos, a barba e as mãos enrugadas, apresentando manchas de idade, cruzadas sobre o peito, estando tudo o resto coberto por um dos trajes preferidos de Antípatro e pela máscara. O homem morrera, de facto, devido a uma queda na subura, tal como o meu pai descrevera, tendo partido a cabeça e desfigurado o rosto. Tratar-se-ia de um escravo, discretamente adquirido ao proprietário, um marginal zeco qualquer que ninguém reclamara, ou apenas um cidadão idoso da subura, sem família ou amigos que o chorassem. Quem quer que fosse, morrera na altura certa, permitindo fazê-lo passar por Antípatro. De certa forma, meu pai até fizera um favor ao pobre diabo. O falecido foi chorado pelas mais importantes figuras de Roma e estava prestes a receber um funeral muito acima da sua condição. Como é triste, disse Catulo, que o Antípatro tenha morrido no dia do seu aniversário, o único dia do ano em que permitia a si próprio embebedar-se por completo. Uma febre de aniversário anual, foi assim que lhe chamou, como se tal doença existisse, e não permitiu que nenhum dos seus amigos lhe fizesse companhia, fingindo estar de cama o dia inteiro devido à doença. Presumo que a embriaguez o tenha conduzido à morte? Parece, de facto, que o Antípatro se encontrava bastante bêbado, respondeu meu pai. O corpo ainda liberta um certo odor a vinho. Se encostar o nariz à carne, isso não será necessário, interrompeu Catulo, que ainda estava um pouco verde. É verdade que ele se encontrava em companhia de alguém? Sim, parece. O quarto de onde caiu é conhecido por ser utilizado para tais propósitos. Com a idade que tinha... Catulo abanou a cabeça, mas esboçou um sorriso. Mas não havia sinais de ter sido cometido qualquer crime. Nenhum que eu conseguisse encontrar, disse meu pai. E encontrar indícios de crimes é a sua profissão, segundo julgo saber. Homem ou mulher? Desculpe, cônsul. A criatura que Antípatro foi visitar era homem ou mulher? Mais ninguém colocara esta questão em particular e percebi que o meu pai estava a ser obrigado a inventar uma resposta no momento. Lembrava-me que Catulo era conhecido por preferir jovens rapazes e chegara mesmo a compor poemas em grego, louvando os seus amantes, algo bastante atrevido para um aristocrata romano da geração mais velha. O meu pai contraiu os lábios. Quem quer que estivesse com Antípatro deve ter fugido depois do acidente fatal, não deixando nada para trás. Mas parece que um cliente da taberna viu um belo e jovem rapaz na companhia do Antípatro no início daquela noite. O meu pai conseguia mentir sem qualquer vergonha. Uma habilidade que nunca me conseguiu transmitir satisfatoriamente. No interior da parede, ouviu-se mais estuca cair. Estremeceria Antípatro de riso ou ter-lhe-ia dado um pontapé de indignação? Ah, Catulo assentiu. O Antípatro era discreto acerca da sua vida amorosa, tão discreto quanto a esses assuntos de facto, que presumi que o velhote já tivesse ultrapassado tudo isso, tendo-se libertado das correntes de Eros, como Sófocles louco por rapazes na sua velhice. Mas sempre suspeitei que tinha em si o gosto por um belo jovem. De que outra forma poderia ele ter composto um epitáfio para Anacreonte? O cônsul pousou a mão no coração e declamou: aqui jaz Anacreonte, poeta, cantor e da lira tocador. Ouvi agora a canção sobre o amor que é fogo que arde em esplendor. Pelo bailarino Batilo, tinha Anacreonte um amor louco e sem grilhões, procurando desesperadamente uma resposta a estas questões. Catulo suspirou e limpou uma lágrima. Até aquele momento, mal tinha dado pela minha presença, mas agora o seu olhar recaía sobre mim. Então, este rapaz é o teu homónimo, descobridor? O jovem Gordiano? Sim. Mas como pode ver pela sua toga viril, o meu filho já não é um rapaz. Hoje celebramos o seu 18º aniversário. Ah, é? Catulo ergueu uma sobrancelha curioso. Bem, devo aconselhar-te a não seguir o exemplo do Antípatro no que diz respeito à celebração do teu aniversário. Mas em tudo o resto, sair-te-ias bem se agisses como ele. Eras seu pupilo, não é verdade? Tinha a honra de lhe chamar mestre, respondi. E tens toda a razão. O Antípatro era muito seletivo em relação a quem tomava como pupilo. Deve ter visto algo muito especial em ti, jovem, continuou Catulo. Encolhi os ombros um pouco constrangido, com o olhar fixo do cônsul. De facto, era algo presunçoso da minha parte apresentar-me como pupilo do grande Antípatro de Sidon. O meu pai nunca conseguiria contratar tão distinto poeta para meu tutor. A nossa relação como professor e aluno sempre fora informal. No entanto, ao longo dos anos, nas visitas regulares que fazia ao meu pai, Antípatro nunca partia sem me meter na cabeça alguns versos de poesia grega, os nomes de generais de Alexandre, ou um qualquer outro pedaço de conhecimento. Com meu pai, aprendi a arrombar qualquer tipo de fechadura, 10 maneiras diferentes de saber se uma mulher está a mentir e como seguir alguém sem ser visto. Mas tudo o que eu sabia de literatura, de história, de matemática, especialmente da língua grega, fora Antípatro que me ensinara. Talvez queira ver a estela funerária, ofereceu meu pai. Já foi esculpida, retorquiu Catulo. Foi entregue nem há uma hora. Dado que o Antípatro tinha grande orgulho na sua herança grega, achei apropriado seguir os costumes gregos. De acordo com a lei antiga, proclamada por Solon de Atenas, nenhum monumento deve ser tão extravagante que não possa ser esculpido por uma oficina de 10 homens em 3 dias. A placa de mármore foi entregue esta manhã. A tinta mal tinha acabado de secar. Siga-me, cônsul.